Bom dia a todos, queridos, queridas e aqueles que agora começaram a ouvir essas homilias, os que já estão ouvindo há muito tempo, os que pulam de vez em quando. Eu tenho pensado e tido cada um na mente, raciocinando bastante a cada dia, e queria dar bom dia para todo mundo com muito carinho. De novo, o tempo que a gente vive das leituras das Escrituras, né? O Salmo 15, o texto de Deuteronômio, o texto de 1 Timóteo, queria lembrar em que tempo a gente está. Dentro do calendário litúrgico, a gente está naquilo que a gente chama de tempo comum. A cor é verde. Isso se lembra que é o tempo da gente crescer, da gente amadurecer, da gente aprender coisas que são bem práticas para a vida da gente. A segunda coisa que eu queria lembrar e reforçar é que tanto a visão judaica quanto a visão cristã, ou aquilo que a gente chama de maneira de pensar judaico-cristã, é muito diferente do modo como a gente se acostumou a pensar nesse mundo que a gente vive, onde tudo está no nível do ideal, está no nível da perfeição. A expectativa sobre a gente, a expectativa sobre como a vida deve ser, a expectativa sobre os outros, está sempre focada numa suposta perfeição que existe em algum lugar e que a gente deve atingir. Isso leva a uma religiosidade falsa, de líderes falsos, que tentam transparecer muito mais do que aquilo que são, não confiando que Deus é capaz de agir a partir daquilo que eles são de verdade, com as suas falhas, com os seus defeitos, com os seus problemas, com a sua falta de maturidade, muitas vezes. E que Deus usa nisso um princípio que é o princípio do grão de mostarda, né? Que a gente pode confiar assim no pouco que a gente tem com Deus, que é muito mais do que aquele muito que a gente tenta transparecer numa falsa espiritualidade. E nessa espiritualidade cristã, a gente vai ver que assim, muito daquilo que a gente se acostumou a pensar, infelizmente, encontra pouco eco nas Escrituras. Primeiro, a gente com certeza é salvo pela fé, pela confiança que a gente deposita na suficiência do sacrifício que há em Cristo. O fato de Jesus ter agido absolutamente corretamente, ter sido um homem íntegro o tempo inteiro, ter sido Deus conosco mostrando como é que devia andar, e de ter carregado sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos problemas e a consequência do nosso pecado, para que a gente pudesse ser livre. Agora, essa fé, ela enquanto vira um discurso, alguma coisa teologicamente montada, ou alguma declaração de fé, de uma crença, ela, sinceramente, o máximo lugar onde ela pode nos levar é na porta do inferno. Quem vai habitar com o Senhor, na verdade, está relacionado a que tipo de conduta essa fé leva. Você tem uma declaração de fé absolutamente perfeita, mas uma conduta que não diz, ou você pode falar Senhor, Senhor, e dizer que é cristão, e falar que gosta de coisa certa, e blá blá blá blá blá blá. Cara, você quer saber se isso é verdade ou não? Olha a conduta da pessoa. E os textos de hoje demonstram, e acho que muito oportunamente para esse momento que a gente vive, demonstram o que é que vai mostrar a sua fé. Como lá Tiago vai mostrar num outro texto que a gente não leu hoje, né? Mostra-me a tua fé com as tuas obras. Ou seja, o cheque da fé da gente, a checagem da fé da gente é feita pelo tipo de conduta que a gente tem, e não a conduta planejada, a conduta socialmente conduzida, a conduta esperada de uma pessoa educada, mas aquilo que a gente faz de maneira espontânea. Então, no Salmo de novo, ele fala, olha, você fala tudo isso, mas olha a sua conduta, né? Você fala a verdade com o seu coração, a sua língua é usada para difamar os outros. Você realmente lança calúnias contra o seu próximo, rejeita pessoas por causa da posição delas ou do jeito delas, seja para cima ou seja para baixo de você, seja porque ela é alguém com mais ou seja alguém por menos. O ponto central é o tipo de pessoa que você despreza, o tipo de atitude que você despreza. Você, quando empresta visando a lucro, ou seja, aquilo quando você aparentemente está sendo polido, não, pode pegar uma xícara de açúcar aqui comigo, pode. Não estou falando só de dinheiro, não, estou falando assim, olha, vou te ajudar a estudar, mas já pensando no interesse que você vai ter depois, meu irmão, pode falar o que você quiser. O seu cristianismo não passa de um sino que tine, de um barulho da boca para fora. Em Deuteronômio, no capítulo 24, no capítulo 25, a gente tem assim condutas absolutamente práticas, que estão baseadas num fato. Na lei é dito assim: lembra que você foi escravo, lembra que você já teve nessa situação. Alguns de nós têm optado por tentar viver a vida de uma maneira alternativa àquilo que todo mundo é obrigado a viver. Alguns têm tentado estabelecer negócios de maneiras diferentes. Alguns têm estabelecido práticas que são alternativas ao comum. E uma coisa que está sutilmente enfiada nisso aí, alguns de nós também, descobrimos que eu fui, alguns de nós trabalham muito, muito, muito, muito. E sutilmente a gente pode se tornar arrogante exatamente porque a gente é alternativo, porque a gente é diferente, porque a gente não pensa como todo mundo, ou porque a gente tem ousadia para tentar alguma coisa que ninguém tem coragem, ou qualquer outra coisa que você queira colocar aí no meio. A lei do Senhor começa lembrando assim: lembra que você foi escravo. Lembra que um dia você teve que passar e viver do jeito que você hoje está desprezando. Então ele começa assim: não neguem justiça ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. É óbvio que ler esse texto de hoje, não pensar no Donald Trump, lá nos Estados Unidos, num Bolsonaro, na maneira como eles tratam as pessoas, é impossível. E é fácil pensar no Trump. É fácil pensar no Bolsonaro. Difícil é pensar no Trump que vive em nós, no Bolsonaro que vive em nós. Agora, o princípio aqui também é muito prático, né? Olha, não seja mesquinho. E lembra que tem três prioridades que Deus escolheu para si, exatamente com a finalidade de que haja equilíbrio e igualdade entre as pessoas. Igualdade de oportunidade, igualdade de chances de fazer as coisas. O órfão, a viúva e o estrangeiro. São três pessoas a serem acolhidas. Quando a gente tem xenofobia, como está ficando tão comum no mundo agora, a Europa se fechando com o Brexit, o pessoal na França crescendo com a direita, as pessoas na Itália, na Bélgica, nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, se fechando e querendo estabelecer limites à passagem das pessoas. Ou o que está mais no noticiário nesse momento, esse absurdo que o Donald Trump está fazendo de limitar, né, as pessoas baseado na sua nacionalidade. Ontem saiu uma lei de Trump impedindo a entrada nos Estados Unidos de iranianos, iraquianos, iemenitas e pessoas por elas serem dessas nações. Não baseado nem na sua religião, porque isso é proibido na lei americana, mas a lei não proíbe que se impeça que uma determinada nacionalidade entre no país. Pois ontem, esse cara impediu pessoas baseadas no país onde elas nasceram: Síria, Líbia, Iêmen, Iraque, Irã. Se nós todos nesse momento não formos iranianos, iraquianos, iemenitas, a gente não vai conseguir sentir como essas pessoas sentem o fato delas serem desprezadas porque são estrangeiras. As pessoas do México que estão lá nos Estados Unidos, os brasileiros estão lá, não estou nem querendo discutir se eles deveriam estar ou não. Mas as pessoas estão lá trabalhando, metendo a cara, e toda a pressão que está sendo feita para que as pessoas saiam de lá e sejam mal recebidas pelo fato de serem estrangeiros, pelo fato de serem pobres. As pessoas que estão numa situação de orfandade nacional, porque os seus países os abandonaram. Os abandonaram como pai e mãe abandona. Por isso eles são órfãos. E aí tem uma série de princípios que a gente encontra em Deuteronômio. Quando você sacudia as azeitonas da oliveira, pô, deixa um pouco para trás. Se cair um feixe, não volta para pegar. Um feixe de trigo que você colheu. Se tiver alguma coisa na beira da cerca, deixa lá. Por quê? Para que a pessoa que está vindo, ela tenha a chance de ao menos comer aquilo que sobrou de você. E aí ele fala uma promessa aí: eu vou te abençoar se você fizer isso. E no fim ele fala: lembrem que vocês foram escravos. Vocês já tiveram na mesma situação de precisar de alguém que lembrasse você. E quando ele fala do açoitamento, né, que é para a gente uma coisa escandalosa, mas era o modo de punir uma pessoa na época, ele fala: quando alguém for ser punido por um crime que cometeu, não ultrapassa a pena. Sabe aquele discurso do Bolsonaro? Tinha que apodrecer na cadeia, tinha que morrer assim. A pessoa sofrer a punição sobre seus crimes é absolutamente esperado e normal. Sofrer as consequências não. Agora, você pegar e humilhar alguém, colocar em posição de desumanidade, o coloca ou como igual ou como pior do que aquela pessoa que está sendo punida. O que diferencia o policial do bandido não é o uso da força. O que diferencia o policial do bandido é que um age dentro de limites colocados pela lei e o outro não tem limites. O que muda a pessoa que é um bandido do quem não é de quem é um juiz é que o juiz sim está preso à lei. Ele não pode ultrapassar a lei. Ele não pode se igualar ao bandido para punir na base do olho por olho, dente por dente. Então, ele entra no último tema, não amordaçam o boi quando está debulhando o cereal. Mesmo os animais, eles precisam ser bem tratados quando eles trabalham para a gente. Eles não podem ser impedidos de fazer parte daquilo que a gente recebe. E lá em 1 Timóteo, a gente vai ver uma instrução específica sobre os líderes da igreja, sobre os presbíteros. Ele fala: os que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. Né, de receber aqui no caso ele está falando, não tenha dúvida, ele está falando realmente de sustento. Ele está falando que as pessoas que lideram bem mereceriam, por parte da igreja, ou receber o dobro do que recebem. Mas não estamos falando aqui dos pastores Valdemiro da vida, de safado da Universal, de gente fazendo coisa errada, não é isso que eu estou falando. Falando de gente que é o geral, pessoas que realmente lideram seus grupos, suas comunidades com o maior carinho, que cuidam das pessoas, sabe? Sejam eles padres, sejam eles pastores, sejam eles líderes que estão aí, sabe? Fazendo o melhor e normalmente passando aperto, normalmente vivendo muito apertado. A Escritura diz: não amordace o boi enquanto tu está debulhando o cereal. Ao longo do tempo da prática pastoral, você acaba vendo um bando de gente que começa a se suceder muito bem na vida, exatamente por causa dos conselhos que recebeu, dos princípios que aprendeu, da maneira como foi, sabe, introduzido na fé em Deus, à medida que começou a ter casamento bom, criar bem os filhos, ter uma vida legal, e as pessoas começam a prosperar. Porque é inevitável que vá. E sabe o que acontece? Normalmente os pastores, os presbíteros, os padres que ficam para trás e que foram fundamentais no processo dessa pessoa ter a vida que tem, vão sendo deixados para trás e amordaçados em termos de participação naquilo que ajudaram a construir. E eu também não queria me reduzir a salário, não. Eu queria falar sobre acolhimento, sobre chamar para em casa, sobre levar para uma boa refeição, acolher, né? Muitas vezes as pessoas não percebem, mas o presbiterato, o pastorado, a vida de um sacerdote, um padre, um pastor, do que seja, é bastante solitária. Acolher, trazer, incluir, chamar para uma festa. Isso tudo que você tem em função daquilo que você recebeu, inclua. O tema central dos textos de hoje é que a sua conduta com relação aos outros vai demonstrar a sua fé e vai medir como você vai ter uma relação com Deus. Ao mesmo tempo, ele fala: os que forem maus, os que forem os Valdemiro da vida, os que forem safados, os que forem sem vergonha, os que agirem de má conduta, que sejam repreendidos em público. Né? E aí ele chega para Timóteo com uma instrução bastante prática e fala: cuida de você, meu filho. Né? Cuida de você mesmo. E no cuida de você mesmo, ele fala: não se precipite em pôr a mão sobre ninguém. Ou seja, não seja precipitado em colocar alguém já imbuído de todas as responsabilidades de um pastorado, de um diaconato. Ele leva alguns anos para isso. Ele fala: você, no seu coração, conserve-se puro. Bom, a conduta de hoje é lembrar isso, que a fé, sim, te salva, mas ela só te salva se ela for suficiente para conduzir os seus atos, conduzir a maneira como você trata os outros. E olha, a salvação vai ser pela fé, mas Deus vai te julgar pela maneira como você trata as outras pessoas. Então, que a gente possa se tratar com carinho, com deferência, dando a prioridade para o outro e buscando não uma igualdade passada na régua, mas que haja justiça nas relações, todas as que sejam para cima e sejam para baixo. Deus abençoe e bom dia para todos. Amém.